Conversas da Abaladiça. Um programa onde o bom, o mau e o vilão se juntam para um duelo de dois dedos de conversa e meia dúzia de tintos num bar, tasca ou taberna perto de si. Conversas da Abaladiça. O último a cair que paga a conta. Um programa a cargo de um par de artistas amantes da boa vida. 51º episódio. Uma língua em busca de umidade. Oh, shit! Jesus, he's got it! I'm getting hard! The focus! Keep going! Keep going! Yes, I knew we were good at this. Now for our signature move. What the fuck is he doing? Don't improvise. You came. I came. My calculations were correct. Oh, Jesus. Look at him. He wants a medal. You know we do this to ourselves every night. Olá, boa tarde. Sou o André. Um ignóbil. Estava nas conversas da Abaladiça. Estou nas conversas da Abaladations. Abaladations. Não sei se sabem falar inglês, mas olha, estudasse. É o que há. É o que se arranja. Por acaso o Jerónimo foi uma cena. Acho que foi das ligações com o meu patrão que tive assim mais fixe. Já o conhecia? Já o conhecia, diz que o ouvia muito. Na altura que o gajo saía à noite, vai, que vinha para a cena de rock and roll. Ele é da Zebreira. Ele chegou a tocar baixo durante algum tempo. Eu lembro-me do gajo me dizer, pá, havia uma banda, man. Ele chamava-se David. Chamava-se e chama-se. Ainda o chamam assim, acho. Eu já o chamo por o nome dele. Patrão de quê? Foi meu patrão. Em artes gráficas, reclamos, montras. Maravilhoso. Mas ele conhece. Eu, uma cena que tinha fiz com o gajo era ao início podermos tocar músicas um com o outro e o gajo curtia ir ouvindo aquilo, foi uma coisa que me fez prender lá também, uma ligação que tinha com ele. Lembro-me do gajo dizer uma vez, havia aí uma banda quando eu comecei a tocar, pá, que era o Jerónimo e o Escromanhoz, e tinha vindo à Fatela. Foi quando eu conheci o Jerónimo no fim de semana, o gajo disse, epá, tenho que mostrar umas músicas e o caralho, não sei o quê, foi quando me comecei lá a mostrar o repertório, era a doideira do single da Route 66. Sério? Estás com a ilustração. Mas é antiga. Ei, pá, lá em Castelo Branco? Ei, então em Castelo Branco eu não saía de lá. A taxa da estação? Nos anos 90 andava lá sempre a tocar. E até onde era o Domus antigo. Exato. Que ainda era a casa do Benfica. Exatamente. Exatamente. Ei, era de 15 em 15 dias. Yeah. O, como é que era? Mata. O Mata. O Mata. Pois é, e esse gajo perdeu-se à meada. Esse gajo é um burro. Aquele barco que ele fez nas docas. Durou meio ano só. Há uns anos atrás, há tanto tempo que não te convido para vires cá a tocar. Não sei o que. E ele é um farinho, os portugueses suave. Pimbalhada. Estás a daqui? Há tanto tempo que não te convido para vires cá a tocar. Vem cá a tocar, não sei o que. Fiz um programa. Dois dias. Mas eu e um teclista só os dois. Segundo, isto fica tudo. E depois chegou ao e onde é que eu vim? Até jogava com esta merda daquele rito de antigamente. E isto é só um pimbalhada. Chega lá. Não sabes tocar em um pitó com baixo. Olha, pitó tu. Por favor. Pitó tu. Por favor. Vínhamos no carro, pois temos que ir outro dia, era eu com outro gajo. E depois já temos que caminhar no sacrifício do gajo. Aquela que já foi de fatela. Não, agora já é o chama o Tadito. Agora é o chama o Tadito. Pois é, agora. Mas aquilo tornou-se uma fuleirada. Era o bar mais fuleiro. É, antes, quando havia o outro Domus. O Domus antigos, mas isso já acabou há muitos anos. E depois reabriu o Domus, não nas docas. Sim. Era, estás a ver tipo aquela discoteca que é a Luz, que é a Alfa Caminha? Era igual. Sim. Era tipo de stack of Oblex. Os homens quando eram na casa ao pé da Praça Velha. Sim. Aquilo era uma casa do caraças. O meu irmão trabalhou lá. Já conhecia aquela cena. Era um rockabilly na altura. O Popas, não era tu? Ele tem mais. Eu tenho 41 e ele tem 50. Os putos. Ele é de 72, o meu irmão. Os putos. Eu sou de 81. É natural. Sim, você é pá, mas é que eu tinha um andamento. É de 15 em 15 dias estava lá a tocar. Pá. Era impressionante. Fixo. Olha, então o Brito, se calhar, ainda toca teclas também com ele. É o Bargalo na bateria. Ah, é bem possível. Quem? Ainda tens instantâneos teclas também. Melhor. Se quiseres meter, o Brito toca em qualquer lugar. Quer dizer, então o melhor é. E tens gajos meus também, se quiser. Precisamos de uma acústica. Só precisa de um gajo que oriente. Aí está fodido. Aí está fodido. Só preciso de um gajo que vá à frente. Nesta nossa, para orientar, está fodido. A gente depois logo combina as coisas. Mas é uma desorientação que depois no fim. Então, a primeira atuação que fizemos com os instantâneos. Ninguém sabia o que é que ia tocar, cara. Isto é bom, mano. Só. O baterista, que é o mais fácil. Tipo, se tu tentar ser do ritmo, é mais fácil. Como é que chamava o Toninho? Não, o Toninho, o baixo. O Toninho, o baixista. E vira-me assim e tu vais atrás dele. É mais fácil, é? Foi ou não foi? E foi? A primeira vez. A segunda vez já. A segunda vez acho que. E normalmente dizem que a primeira vez nunca dá para o prazer. No final deu, mas deu. Vai ser sempre uma boa desgraça. Está feito, já não. Quem é que é mais? Há mais alguém? Neste acho que o Silicas. Toca o Wills. Como é que é? Agora não me lembro o nome, que é nova. Ou aquele espanhol que tocou na primeira vez. O Inópia. É, mas eu gosto é. Do projeto do gajo, como. E os Vascos. Uma banda basca, mas ainda tem. Os Vascos também são fixos. Mas é aquela do Bargão que toca com vocês. É, para saber lá com que era sobrinho do Pedro Bargão. Quando ela me diz no dia seguinte aquilo. E conheci o tio do Bargão no Rock nos Montes. Nos Montes da Senhora? Sim. Foi nesse festival. Tinha vindo do Frico e assim. Já não. Já trazia este número a mim. E fui para os Rock nos Montes. Deixa-me dormir no meio dos pinheiros quando é que eu chego. Em 1994. Ó, Sal, ajuda-me lá. E no 24, no 25, e a mãe do, até mesmo festival. Do Bargão, tipo, no campo, cena foi no 24, 25, não foi? Eu nem sabia que ele já tinha ligação com a malta de lá. Fui para lá com a mãe do Bargão, a mãe do Bargão já tinha namorado. O gajo do bar. O bar onde nós costumamos ir bué da vez, vamos todos. Vai o Bargão, a mãe. Já vi, está a cena. Entramos lá. O dono do bar tinha sido namorado da mãe do Bargão em 86. Foda-se. Qual o Bargão? Do João. Dos Pussy. A irmã do Pedro. A mãe dele é aquela do teatro. A Maria. Exatamente. O Bargão, já. A gente está. Todos juntos. Tiveste na casa da minha mãe. Sabe lá quem é aquela? Eu sou o irmão do Pedro Bargão. Ah, e o caso, eu lembro-me mesmo que fomos também, houve uma música e houve teatro. Eu não tinha rimo para caralho, agora a última vez que fui ansiado, quando fomos tocar a passagem de ano, parámos tipo em ansião para beber uma barra. E o Gaspar assim, e eu puto, já tinha procurado esta merda cá em minha casa para te mostrar. O gajo no secundário fez. Ele é da idade da minha mãe. E eles tinham uma lista. E o gajo na altura, isto foi. 81, 82, pai. Tipo ele queria mostrar um cartaz em que tinha levado a ancião. Quando era ele. Quando era ele e a minha mãe a organizar as merdas, tinha levado cu de Judas. Era cu de Judas e chutes e pontapés. Sendo gajo. Ei putz, anda há anos para te mostrar este caralho deste cartaz, meu. E não o tinha conseguido encontrar. Só agora que mudei outra vez para a casa dos meus pais. Tive de tirar tudo. E comecei a procurar. Está aqui, olha aqui. quando chegares a casa, mostra lá à tua mãe. Eu já ia com a Besanita. Então, olha lá, a donação. O que é isto? A ver se revitalizamos esse seu espírito agora outra vez. Discos perdidos. A minha mãe introduziu-me a muita coisa. À música, quando eu comecei a ouvir música, que eu hoje ainda considero música, foi porque ela me foi mostrando. Como outras coisas na vida, visões diferentes na vida. E a minha mãe, ao longo dos tempos, foi-se perdendo muito por a pessoa conquistar, que é o meu pai também. Tens duas mentalidades numa casa, não é? Em que uma tenta ir para ali e uma tenta ir para aqui. Depois encontram-se as duas aqui e elas juntas vêm mais para baixo. Não sei se estou a perceber, consegui exprimir isso. Sim, então eu nunca tinha tido um... Nunca tinha visto a minha mãe neste espectro. Estás a ver do... Tu algum dia tiveste vontade de fazer isto. Entendes, João? Claro, então, sim. Tipo, ter aquele contacto do foda-se, então o que é que se passa dentro da tua cabeça agora? Ou desde há 40 anos para cá, que mudou esta tua vontade de. A forma como estás na vida? O que te apetece fazer ou não fazer? Ou... De maneira de estar? Da suposta evolução de vida em termos de sociedade, ser o escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho. Porque é que não pode ser mijar num balcão, beber uma na esplanada e matar o filho de outra pessoa? Mas o Pedro Bragão, tio do Bragão, aqui em 24... Mas a tua mãe organizou esse concerto? Em 82, 83, pai. E deixou-me mesmo... Foda-se, não. Não és a mesma mãe que eu conheço desde que te conheço, já mudaste perante o que eu conheço, e eu ainda não conhecia isto. Há mais para trás? Mas o quê? O que é que mudou agora para a frente? Mas o quê? Ela foi em Coimbra? Foi em Ancial? Foi em Ancial, A minha mãe saiu de Coimbra para aí com 12 anos. Ela em 74, em 75. Então ela gostava de punk? Gostava de punk, mas também gostava de Pink Floyd. Mas sim, portanto. havia ali uma distorção. Pá, mas a cena fixa é que ela ia pesquisando não está a acontecer na massa. Estás-me a entender? Tipo, não vai ninguém e tu estás aí. Passava fora do radar, não é? E eu conhecê-la tipo 30 anos após esse estado de cabeça dela. E porque é que eu hoje, que já tenho 30, não sei isso atrás? Então foi tipo uma cena de surpresa. E pensar como é que a tua vida, se tu já pensaste desta forma, o que é que tu pensaste pelo meio que levou a tua vida a chegar a este ponto? Olha lá, e ela, será que ela conhecia a banda que existia em Coimbra, a primeira banda punk de Coimbra? Não acredito. Os Curto Circuito. Não acredito. Nem é mais foi. Não existe. Nem é mais foi. Não, não, não, não me é estranho. Já não. O Pedro Bergão estava a dizer. Não conhecia metade dela. O Pedro Bergão. Praia de 24. É programa da SIC Radical. Fizemos aqui um concerto. Um concerto no Campo de Futebol. Que tinha uma banda em 79. Já, mas o. O Paulo Eno. E o Vitor Torpedo disse que acredita que ele tem existido. Se ele disse que era verdade, mas já o boa da gente disse que era mentira. Então era, se podia ser que a tua mãe, como começou a dizer. Mas acho que não. Acho que não estava tipo, tão assim interiorizada. Não, mas sei lá, enraizada na série. Era próximo, estava a dizer. Acreditava mais rapidamente que esse projeto tivesse existido. O Vitor devia saber que existia. Não, mas é. O Vitor nessa altura não tinha vinho, ainda não existia. Aliás, foi 12, 13 anos. As primeiras coisas que começou a fazer foi com o Paulo Eno. Exatamente, objetos perdidos. Agora, o Paulo Eno diz que a primeira banda punk rock existia em Portugal foi os Curto Circuito, que era uma banda que ele tinha lá em Coimbra. Ah, o Ti, exatamente. Com o filho de um juiz. E não sei o que é, mas. Se agora a última vez que lá, acho que é boé de estar a ouvi-lo a ele e aos apos. Ele é um chaga. Ele está todo comido daquela cabeça. Discos perdidos. Aqueles que Dom Sebastião perdeu numa manhã de nevoeiro em Alcácer Quibir. Discos perdidos. Aqueles que os 40 ladrões roubaram ao Alibaba. Discos perdidos, aqueles que nunca mais voltaste a escutar depois da tua primeira lobotomia. Olha, o GT lançou um disco novo ontem. Yeah. É os Ramones de agora. Diz a Granada. Não o GT. Eu já estive a ouvir uma noite inteira. Ouvimos, quando lançámos o CD de Pussylickers, estivemos a noite toda a ouvir aquilo. Eu lembro de adormecer com os gatos na sala, a falarmos com o GT. Estava o Chico Pissas também ali na tela. O GT? Sim. Tu já estavas a dormir. Já estavas a ouvir aquilo. Da altura quando a G-E-E-T-E. Tá bem, pronto. É pá, soa muito a mal. Soa mesmo a punk rock. Yeah. oh Miguel, este gajo de final é que vem. Não sei se viste a cena, ou o Teatrão fez um texto sobre eles, como se fosse uma banda de 77. Não vi, não li isso. Foi um erro de tradução, de espanhol para português, facílimo traduzir. Não vejo aquilo como uma banda de 77. Não é. E não é, para já, não é. E o gajo ficou mesmo a pensar, é uma banda de 77 que eu não conheço ainda tão vivo. E a cena é, as influências deles não, mas podem, nem vir, vejo, podem vir daí. Eu também não acho. Vejo sequer acho, uma banda de... Até acho uma, garaja, uma cena garageira muito no presente, sim, no que estamos a viver. É para rock. Um freak show, pronto. E acho até que tem a identidade. Não, não podes ligar a um ano, não podes ligar a... E lembro-me de ver aquilo, já estava assim com a Besanita, estava na ginginha à tarde, até disse ao Granada, vou-lhe já ligar. Tu, então, ou seja, tu não podes ver nada que diga 77, cara. Quando vês isto é logo meter-te um quadrado nos olhos e já não dá mais nada dele. Foda-se, mas é um batom do caralho, já anda aí há muitos anos na estrada. Ó, oh, estúpido, eles não são de 77, eles são de 2019. Os gajos é que sim, enganaram a traduzir o texto. Não é nada, não sei o quê. Então vai lá ver, anda que eu já te vou mandar os discos dos gajos. Tinhas razão, ainda não tinha bem ouvido a banda, estava a confundir com essa. Escolha aí uma música. Vamos ouvir a banda. Vai tocar. Vamos ouvir os Pacilistas, obviamente. Sim. Esse monte de... Vamos ouvir. Estirar no Preciso dos Satânios. E vamos ouvir qual é o nome da banda. Finale. Finale. Discos Perdidos. Espanhóis, fantástico. Quem tiver Instagram, procure final band arroba. E quem não tiver Instagram, arroba tudo e depois vai ao YouTube. E algum tema especial. Final. Loco, loco, loco! Loco, loco, loco! Já temos aí. Qual é o final? Loco, loco, loco! Loco, loco, loco! Entretanto, esta semana que a Ruta em casa. Só dá-se. É. Oh puto, tu és. Agora anda que a coisa de me tratar por puto. Mas há quantos de vocês existem? Os Pucilicas? Desde que o Miguel. Convidou naquela. Nos acreditou a possibilidade de existir. Na verdade, vocês já existiam antes. Nós existimos, fizemos tipo 3 ensaios e mandei as merdas para o Miguel. Foi em 2021. Foi 2020-2021 foi o processo. Ah, é desta altura. Era. Foi da pandemia. A primeira vez que tocámos foi nos anos do meio. Da pandémica. De que medida? E de que medida? É que o nome por sílicas é bem sugestivo. Lamconas. Se fosse em português havia de ser bonito. Lamconas. Claro. Por acaso acho que em português até podíamos ir tocar com a Ana Pau, assim. É. Ana Pau das Mil? Lamconas. Exatamente. Mas sabes uma cena muito fixe que tivemos. Este nome, orgulho-me bué deste nome, ainda mais por causa disso. Nós quisemos ir tocar para fora. A meio do ano passado decidimos ir de cá para fora. Eu gostava de perguntar. Foram de cá para fora, isto agora com este politicamente correto, todo do género e não sei o quê, não eu continuo com o politicamente correto. Minha por cima foi quando começou aquela merda extremamente. Miguel, o nome como Pacílicas. Estava a falar, para já, quando anunciámos... Não vieram chatear. Não, a cena quando foram para lá foi quando ficou em rigor a cena da extrema-direita em Itália. Mas antes disso... Não, mas para a extrema-direita o Pacílicas é aceitável. É só burrice de quem nunca viu ou não vai pesquisar e vai assumir a cena do nome. Nós tivemos um filme do caralho, para a Itália não houve sequer isso. O Peter foi mesmo aquele gajo que veio cá quando foi o... Sim, teve a passar japonês, lembras? Exatamente. Não houve stress nenhum, mas lembro-me de estarmos a tentar ir para a Espanha e quando estava a tentar fechar uma semana de tour com um gajo que já falava há muito tempo e fechava bandas do gajo, o gajo disse-me assim, pá, gosto muito do vosso estilo e eu comecei-me logo a rir. O que é que isso quer dizer, meu? O que é que estás a querer dizer com isso? A música é boa, mas é pá, o nome e esta merda do ativismo feminista. E eu disse assim, ouve, já não quero ir. Contigo já não vou lá nenhum, mas vou-te garantir uma merda. Para o ano, aponta-te na tua agenda que em março estamos no teu país, caralho. Não vai ser contigo. E vai ser o mesmo nome. E a mesma identidade. Yeah. E tu vais realmente perceber o que é Pacílicas. E não vais tipo. Tu agarrares nisto e. Depois falei com. Quem vos conhece não associa problema nenhum. Claro. Mas foi esse pessoal. Sim, o nome é. Não, mas isto é um. É pior que se conhece. É um freak show. É pior que se conhece. Mas é por aí. Eu lembro quando vi o cartaz. Mas a mim podem-me atirar pedras que os meus telhados são de vidro. Mas não tens problema nenhum. Eu lembro quando vi o cartaz aqui. Estava só aqui no. Jambari. Eu estava aí o cartaz que era os pessoas. Não, era o Jambari. Ah, foi o Jambari. Eu estava aí na rua a falar com o pessoal. Ei, esta banda tem aqui um álbum de cartaz. E agora estamos com um projeto novo para perceberem finalmente o que é que nós somos, que é juntarmos as nossas namoradas todas. E este ano vamos só fazer concertos. Volta que é lavagem. Pussy Lickers e Dick Suckers. Somos nós e as nossas namoradas. As margaridas Dick Suckers. Que é só para entenderes que não é bem como pensaste. Pá, acho que. Não, é porque é a estupidez do politicamente correto. Levas tanto tudo demasiado a sério, menos a tua vida. Mesmo a sério. acaso foi incrível, foi mesmo uma cena do caralho. Oh Miguel, já tive cenas do relógio em estares a trazer merdas que me orgulham de eu estar a fazer e vir qualquer jumento me dizer que um euro é muito caro. Pois é, isso não tem noção. Não, a minha apetece. Se tu dissesses que era de graça, apetece-me. Não, então olha, já não quero, já não quero o teu euro e vai ter que. Manda de coer as calças, tipo. E nós tivemos aquela experiência. A experiência foi má no estar a acontecer, mas acho que foi, para mim, ainda me enriqueceu mais como pessoa, a cena da carrinha roubada, tudo o que aconteceu e tudo. Mas, ouve, tu sais dali, tens 50 macacos a foder-te a cabeça a dizer, porque é que ainda não fizeste um crowdfunding? Eu quero mandar 100 euros, eu quero mandar 100 euros, eu quero mandar 100 euros. Tu sabes o que é tu saíres de um sítio onde está-se toda a gente a cagar para ti, onde vais ver as bandas que tu há anos já compras discos e já ouves e dizes, eu quero mesmo, é isto que eu quero fazer para a minha vida, tipo, isto vai-te preencher a tua vida, não sei, mas cá dentro, absolutamente, vai-me preencher e é isto que eu quero fazer, foi a minha escolha. E tu chegares lá e no final de veres todas as bandas que tu realmente querias ver, elas virem ter contigo e dizerem-te assim, foda-se, nós fazemos isto e fazemos-o bem, mas não transmite uma coisa tão que acontece no palco e fora do palco, estás a ver? Disto é o que me orgulho tanto em tudo o que eu organizo, em tudo o que meto a minha alma, em tudo o que faço. É ser só isto, não haver um pensamento, o que é que nós podemos atingir com isto. Nós chegámos a estar com o pessoal de bandas que têm 10 anos, que eu tenho os discos todos, e depois de ter estado com eles lá, dizer assim, já não sei se gosto tanto agora desta banda. Imagina, tu acabas de dar um concerto em que o teu concerto foi mais um concerto e divertiste como ao caralho com os teus amigos e acho que fizemos o nosso papel e vamos seguir para a nossa vida, que é a nossa vida, andar. E virem os gajos que têm bandas há 20 anos connosco a dizerem assim, odeio o meu baixista, odeio o meu guitarrista. Meu, porque é que ainda tens uma banda então, mano? Não consigo compreender isso. Porque é que é? Pá, as coisas têm que acontecer. Ainda bem que somos amadores, foda-se. Ainda bem. Ainda bem que somos, na realidade, um grupo de amigos a querer fazer aquilo que queremos. E eu adoro as nossas discussões. No são discussões saudáveis, são saudáveis. Às vezes não tanto, mas, sim, mas é. Mantém-nos a nós às vezes porta para a violência, mas não há violência. É só verbalmente. Esses confrontos têm que existir. Só sardo na testa. Sexual só quando o Chico está a dormir. Yeah. E ele não podes meter areia. Fica logo ali. Na casa do Maragão. Não, mas é bonito. Foi, da minha vida foi das melhores experiências que já tive. Estou com os meus amigos, que as pessoas que mais gosto, a viver uma experiência nova. É? Yeah. É isso que interessa. A vida é sobre isso. Não é? Merda. A vida é sobre isso. Se o patrão me estiver a ouvir, que diga que está aqui um binglar aqui em frente ao portão à espera por ele. Yeah! What's right? What's wrong? Baby, you got me sick. I'm tired of your bullshit. Do it in, no space for us. Go away, take another friend. man. I desire all the dudes on red chips. Costuleta, um ovo também satisfaz. This is the waste of time. You're gonna be mine. No escape, no excuse. You can't refuse. I'm stressed. I'm stressed. Dá uns fotos ao seu mestre. Estão ali? Estão ali? Já. Salome! Salome, queres meter uns fones? Vai fixe! Salome! Salome! Salome, vais meter uns fones do caraças! Fazem uma coisa! Caraças, não é mais neira! Caralho, é que é mais neira! Foda-se, amiga, essas neiras, foda-se, caralho! Vamos lá, está a gravar, chega, pisas! I love you! I love you! Está a gravar! Tá. Não bebemos mais nada. Ah, já estavas a gravar? Eu tenho. O que é que queres? Conversa. Eu quero. Estávamos na 20ª. Pá, Pedrinha. dois alpedrinhas? Não. Oito bicas. Oito bicas, uma alpedrinha. É o mais barato possível. E duas metas. Eu vou-te dizer uma coisa, está um brilhão, ia já para casa, pá. Uma casinha de um pobre é um cantinho dos céus. Por sob a telha que a cobre há sempre a graça de Deus. Tem mais graça, mais encanto, quanto mais pequena for. Estamos mais perto, portanto, quanto mais perto, melhor. Uma casa pequenina como a nossa é uma bênção divina que as nossas almas adoça. Braseiro que nos aquece primeiro e nos conforta depois. Que pena ela não ser mais pequena para só cabermos os dois. A esperança é candeia acesa, a luz esse ninho estreito. A fé é quem põe a mesa e o amor serve de leito. O trabalho acende lume que jamais se apagará. Não se abra porta ao ciúme, porque não cabia lá. Uma casa pequenina como a nossa é uma bênção divina que as nossas almas adoça. Braseiro que nos aquece primeiro e nos conforta depois. Que pena ela não ser mais pequena para só cabermos os dois. Agora a despedida. Boa noite. Buenas noches. Hasta la mañana. Foi um prazer estar convosco. Que te fuera un regalo. Un regalo? De estar with you. Bem, as conversas da baladiça. Muito guapo. Vale, vale. Já temos um programa. Já temos um programa feito. Boa. É, o próximo. Versos da Abaladiça. Um programa onde o bom, o mau e o vilão se juntam para um duelo de dois dedos de conversa e meia dúzia de tintos num bar, tasca ou taberna perto de si. Conversas da Abaladiça. O último a cair que paga a conta. Um programa a cargo de um par de artistas amantes da boa vida.